nasce, ele dorme debaixo da mãe. O pinto quando nasce, ele dorme debaixo da mãe. Depois que ele cresce vai mal, só sabe dormir no pau. Depois que ele cresce vai mal, só sabe dormir no pau. Só sabe dormir no pau. Só sabe dormir no pau. Só sabe dormir no pau. Só sabe dormir no pau. Mãe.